Análise, um poema de Fernando Pessoa. Tão abstrata é a ideia do teu ser que me vem de te olhar, que ao entreter os meus olhos nos teus, perco-os de vista, e nada fica em meu olhar, e dista teu corpo do meu ver tão longemente, e a ideia do teu ser fica tão rente ao meu pensar olhar-te, e ao saber-me sabendo que tu és, que só por ter-me consciente de ti, nem a mim sinto. E assim, neste ignorar-me a ver-te, minto, ilusão da sensação e sonho, não te vendo, nem sabendo que te vejo, ou sequer que sou, risonho, do interior crepúsculo tristonho, em que sinto que sonho, ou que me sinto sendo. Lido por Yuri Vieira.